CDs, Paquinho Elite CDs, ô Caluanzinho. Parece um sonho, mas é real o que eu sinto por você. Eu quero te dizer todas as coisas que a gente viveu, e você sempre comigo é tudo que eu preciso. Você é tudo que eu sempre quis. Doutor Cirano, Pica-Pau, Carreirinha, ora Márcio Diniz. Portal do Arrocha. Me desculpa por tudo, se eu te magoei. Me dá mais uma chance pra prova que eu mudei. Velhos momentos jamais serão esquecidos, e sim guardados, sempre serão lembrados. Sei que um dia eu te encontrarei, eu quero te dizer o quanto eu te amo. Eu não vivo sem você. Um dia a gente vai se fazer feliz. Você é tudo que eu sempre quis. Augustus Produções, GD da Mídia, LM Produções, Hora de Vajão.